Rádio Difusora de Zena Madureira, 670 kHz, ondas médias, em conexão com a aldeia FM 105,9 MHz, Sistema Público de Comunicação, Zena Madureira, Acre, Brasil. Olá, meu compadre e comadre da cidade interior. Venho aqui falar com os amigos sobre a eletrônica popular. Se a sua TV deu problema, não precisa se preocupar. Temos a eletrônica popular. Orçamento de graça, garantia e menor preço. Você, amigo da zona urbana e rural, consertamos suas TV de LED e LCD. Temos ainda cabos para microfones e cabos do celular para caixa amplificada. Eletrônica Popular. Precisou é só ligar. 99976-1719. Bairro do Bosque, em frente à panificadora Nacerala. O proprietário Raimundo Antônio agradece a preferência. Eu disse Eletrônica Popular. O nome já diz tudo. Preço baixo e atendimento de qualidade é na Eletrônica Popular. AgroSena é a agropecuária do produtor. Sementes, sais, minerais, ração da boa, sim senhor. AgroSena é vacina, fertilizantes também. AgroSena é ferramentas e matizuda também. Casa agropecuária é AgroSena, AgroSena, AgroSena, AgroSena. Criador e produtor de Sena Madureira e região chegou na cidade. Já vai direto tomar um cafezinho na AgroSena e abastece sua propriedade com sal mineral, sementes, medicamentos, vacinas, rações, defensivos, adubos, fertilizantes, ferramentas, variedades e mais de suda. Afinal, quem usa não muda. Televendas AgroSena 3612-3213 e 99995-6213. Em Sena Madureira, para o nosso criador e nosso produtor rural, tem Casa Agropecuária AgroSena. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Quero mandar o nosso alô aqui ao nosso querido irmão Eliezé, a nossa irmã Ilza, toda a família. Muito obrigado aos irmãos pela sintonia. Ao nosso irmão Antônio Nascimento também. Ao nosso irmão Aldires e família. Agradecemos pelo carinho dos irmãos e que Deus continue os abençoando. Nós também mandamos o nosso alô a todos os nossos queridos aqui de Sena Madureira. Você aqui do bairro Canizo, Brasil, muito obrigado pela sua sintonia. Você aí do bairro Ana Vieira, você do centro da cidade, você do bairro CSU, né? Você aí da Vitória, da Pista, você do Eugênio Arial, mandamos o nosso alô a todos vocês ali bairro Eugênio Arial e também a todos os nossos queridos ali do bairro do Segundo Distrito, você da Boca do Caeté, você da Boca do Iago, do Estrão, do Alcântara, obrigado pela sua sintonia. A todos os nossos queridos aí do Rio Iaco, né? Aonde estiverem nos sintonizando, nós mandamos o nosso alô. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. É um grande prazer poder levar a você, meu querido, a mensagem da palavra do Senhor. A nossa irmã Isabel Paulina, nosso irmão João Paulinho, Sônia, Lídia, Jaque, toda a família. Também a nossa irmã Isabel Pinheiro, vai o nosso alô ao Marcos também, filho da irmã Isabel Pinheiro. Agradecemos aos queridos pela sintonia, que Deus continue lhe abençoando. Nós mandamos o nosso alô aos nossos queridos ali do Rio Iaco. Todos vocês aí do Rio Iaco que tem nos sintonizado, um grande abraço, que Deus os abençoe. Você do Rio Purus, você do Rio Caeté, do Rio Macauã também, obrigado pela sua sintonia. Ao Bixota ali no Caeté, né, lá no Bela Ruda, toda a sua família, né, muito obrigado pela sua sintonia. Você também aí da Caixa do Gás, né? Toda a sua família, muito obrigado aos queridos irmãos aí, Deus abençoe. E você aí do Cuidado, né? O Pissanha, toda a sua família, ao Nego, né? Também a sua família, nós mandamos o nosso alô, nosso querido Chico, né? Que Deus abençoe, né? Obrigado, queridos, pela sua sintonia. Você do Casumbá, todos os nossos amigos ali do Casumbá, um forte abraço, que Deus abençoe, né? Você do Murumba também, mandamos o nosso alô. Então a cada um de vocês aí do Rio Carreté, que Deus na sua graça esteja abençoando cada um. Vamos ouvir mais uma faixa musical e logo mais estaremos retornando. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê a graça para que você o conheça melhor. Vamos ficar com a nossa última faixa musical e que Deus lhe dê a graça de você conhecê-lo melhor. E muito obrigado pela sua sintonia. Um abraço, que Deus o abençoe. Difusora Dezena Madureira, 670 kHz, ondas médias, em conexão com a aldeia FM 105,9 MHz, Sistema Público de Comunicação, Sena Madureira, Acre, Brasil.